Centro Delta está passando, passou 50, está em condições visuais, precisa mudança de regras para visuais 105, estimado de pouso em Vitória da Conquista 0923, Vitor Filho Delta. Isso, plano modificado aos 34, suba ao nível 105 visual, direto Conquista. Direto Conquista, 105, Vitor Filho Delta. Autorizado o táxi, ingresso, né, porta alinhada e pronto, qual que é o B? decolagem no 7, sai na Coral, controle 1935, transponder 5463, vai pela Golf 677. Observa correto, acione, reportax. Victor, decolagem autorizada, 1014 no ajuste, 180 graus, 79. Delta, mantenha 105 visual, chame Recife em 1288, alterno 3325. Delta, sim, chama na 1288, alternando 3325, obrigado amigo, bom dia. Bom dia, bom voo. Victor, decolado às 4:01:19:35, boa viagem. Guarda o voo. Salvador, bom dia, Batatão, bom dia, bom dia. Romeu Golfe Vito, suba uma centena, saída Momo Vigilante, vem em gestão. Uma fogona para o Batatão, sem restrição, Romeu Golfe Vito. Ataque autorizado, reporte errado e pronto na 17. Tá ingressando, reportando aliado pronto na 1 ou 7? Gente, é. direto Lençóis, Golf Vito. Lobo, meu Golf Vito. Italiano próximo a 1-7. Serra da Cloja autorizada, 170 graus, 89. Serra decolado aos 47, controle 1935, boa viagem. 1935, graças, bom dia, bom serviço. Obrigado. Controle, Salvador, bom dia, vai passar, Vasco, Cagô, Serra. Serra, bom dia, suba ao 080, saí da Coral Vigilância. Coral 80, Cagô, Serra. Eco Central, informação Índia. Tango Vani 050. Tem pronta cópia. Autorizado, Aracaju na 50, decola 17, esquerda na Conde 1935, controle, acione o padrão 0163. Tango, acionamento, táxi, reporte ingresso 17. Tem forma estimada de pouso 0931, é o meu golfito. Gente, mantém a centena, chame centro de Recife em 12685, alterna 12545, Romeu Golfito. Golfito 12545, Romeu Golfito. Táxi autorizado, repórter lá por off. Vou voltar para o outro ponto de espera. capitão autorizado a alinhar, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Mantenha X-Serra, Tango autorizado a decolar, pista 17, o vento 170 graus com 07 nós. Autorizado a decolagem, com vestido a porta da porta. Afirmo. Chame agora o controle 119-35, tenha um bom voo. 1935, obrigado. Tango na Conde, até o 50. Tio, dá pra hoje cancela pelo instrumento? Eu pego o visual, a Mipel e a litoral. Estimado para todos aos 1-0-0-0. Modificado 0901, mil pés litoral. Copiado estimado, 10-0-0. Exa Tango. Acione o transponder 0163, Exa Tango. Tio, está acionado 0163, está recebendo outro código. Está recebendo 0173. Tio, mas tio, eu vou fazer o cheque para fora então. 73. certo, né, Gu? Fez algum teste aí com o transponder? Negativo. Ainda tá recebendo 0173. É, sem problemas, e informe 20 milha livrando CT, é que certo. Negativo, só fazer um teste aqui, vou mudar o disco pra número 7 e após o número 5 pra ver se eu